deixa ficar no seu colo, me deixa sentir sua presença, me deixa ficar no abraço que lança fora a carência. Jesus, eu só quero você. Jesus, eu só quero.